amiga só me chama. E põe na faixa e mulher na minha cama. Traqueiro atualizado, comigo só me chama. E põe na faixa e mulher na minha cama. Dá-lhe essa coroada, Alanzinho. E aí, Carol, tudo bem, bebê? Que tal dar um rolê de Fiat Toro, eu e você? Ai, nego lindo, tava pensando aqui. Aí ia te ligar pra gente poder sair. Tem vidro fumê, banco de couro, a Carol quem trava o tubarão no paredão. Aumenta o som pra relaxar. Mandaram o papo reto que a Toro não é marmita. Tô logo avisando que entrar nela é comida. Entra, Carol, na Fiat Toro. Entra, Carol, na Fiat Toro. Entra, Carol, na Fiat Toro. Só eu e você, do lado do motor. Entra, Carol, na Fiat Toro. Senta, Carol, na Fiat Toro. Entra, Carol, na Fiat Toro. Só eu e você, do lado do motor. Alô, Carol! Ai, bebê, isso é marão, papai. Asga no paredão. Carol, tudo bem, bebê? Que tal dar um rolê de Fiat Toro, eu e você? Ai, nego lindo, tava pensando aqui. Aí ia te ligar pra gente poder sair. Tem vidro fumê, banco de couro, a Carol quem trava o tubarão no paredão. Aumenta o som pra relaxar. Mandaram o papo reto que a Toro não é marmita. Tô logo avisando que entrada ela é comida. Entra, Carol, na Fiat Toro. Entra, Carol, na Fiat Toro. Entra, Carol, Fiat Toro. Só eu e você, do lado do motor. Entra, Carol, na Fiat Toro. Senta, Carol, na Fiat Toro. Entra, Carol, na Fiat Toro. Só eu e você, do lado do motor. Pisadinha, seu menino! Renato Cabral, viu? L2 Promoções! Galanteador, bom de papo, fui chegando nela. E não demorou muito e a gente ficou. Falei que era empresário, tinha uma Hilux. E nas minhas mentiras ela acreditou. Mas na verdade é que eu não passo de um peão. Eu tenho um carro velho e um coração. E nos meus beijos quentes ela se amarrou. Pediu uma prova de amor. Uou, piri, piri, piri, piriguete. Prova que me ama, anda no número, se repete. Piri, piri, piri, piriguete. Só tenho amor, tenho caminhonete. É piri, piri, piri, piriguete. Prova que me ama, anda no número, se repete. Piri, piri, piri, piriguete. Só tenho amor, tenho caminhonete. Isso é balões da pisadinha. Ela acreditou. Mas na verdade é que eu não passo de um peão. Eu tenho um carro velho e um coração. E nos meus beijos quentes ela se amarrou. E no final da festa pediu uma prova de amor. Uou, piri, piri, piri, piriguete. Prova que me ama andando no meu chevette. Piri, piri, piri, piriguete. Só tenho amor, tenho caminhonete. É piri, piri, piri, piriguete. Prova que me ama andando. E Alanzinho Pressão, tocando todos os ritmos. A cada batida, uma nova emoção. Ô, musicão! E aí, meu parceiro, não é XA? Que é isso, pá? Isso é maior que a pisadinha.